Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de nossa salvação com alegria. Vai se sentando e vamos cantar. Tua palavra é vida, vida em meu viver. Tua palavra é vida, é meu Deus falando comigo. Tua palavra é vida, vida em meu viver. Tua palavra é vida, é meu Deus falando comigo. É isso mesmo que nós falamos. É o melhor que nós cantamos agora. Tua palavra é vida, vida em meu viver. Tua palavra é vida, é Deus falando comigo. Vamos repetir isso aí, porque nós estamos proclamando uma grande verdade. Vamos cantar de novo. Tua palavra. Tua palavra é vida, vida em meu viver. Tua palavra é vida, é meu Deus falando comigo. Repete. Tua palavra é vida, vida em meu viver. Tua palavra é vida, é meu Deus falando comigo. Gente, é preciso nós colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar da nossa vida. Você ouviu o Evangelho? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouvir a palavra de Deus e colocar em prática a palavra de Deus é construir a própria vida como se constrói uma casa sobre a rocha. E o próprio Jesus continua dizendo: caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Eu me lembro, você deve se lembrar também, quando o padre Léo esteve aqui num dos acampamentos, ele falava daquele jeito engraçado dele a respeito disso, e até falava também para os casais, que veio a chuva por cima, com todo aquele peso da chuva. Portanto, não era uma chuvinha qualquer, mas aquela casa não desabou, ela aguentou. E ele acrescentava, então o inimigo disse: uma vez que não deu para desabar, para pôr no chão, vindo de cima, né? Com a chuva para pôr no chão a casa, ele recorreu às enchentes, por baixo agora. Então fez com que a água entrasse por baixo, a enchente faz isso. E é tão triste, né, quando dá enchente na casa da gente. Não sei se você já viveu essa experiência de enchente e a água entrando para dentro de casa e para dentro de casa e subindo e subindo e subindo. Então aqui a palavra de Deus diz: depois vieram as enchentes, e não foi uma enchentezinha qualquer, mas esta casa não desabou, nem a chuva conseguiu, nem a enchente conseguiu. E acrescentava o padre Léo: uma vez que o inimigo, encardido, como ele diz, não conseguiu derrubar nem por cima, nem por baixo, agora ele tentou pelos lados. Então vieram os ventos, vento de um lado, vento do outro, até aquele vento, como se fosse, como é que chama isso? Redemoinho, né? Fazendo redemoinho em torno da casa. Mas essa casa não desabou. Por quê? Porque ela estava construída sobre a rocha. A palavra de Deus faz isso. Como diz aqui Jesus: portanto, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem, é como uma mulher sensato, sensata, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o que veio: chuva, enchente, tempestade, vendavais, nada derruba aquela casa, nada derruba a vida da gente. Nada derruba a vida da gente. Não é verdade? Quanta gente com a vida desmoronada. E que tristeza, às vezes, essas pessoas estão muito próximas a nós. Por exemplo, eu não estou acusando, mas quanta gente se afogando na bebida. E quanta gente diz justamente que bebe por causa dos problemas, para vencer as mágoas, para vencer as situações. Na verdade, coitadinha dessa pessoa, coitado desse homem, coitado dessa mulher, coitado desse jovem, e muitas vezes são os nossos jovens, às vezes são as nossas filhas que estão bebendo muito cedo. Não sei se você tem reparado, se talvez você como pai, como mãe, nem tenha prestado atenção a isso, como os nossos jovens, portanto, os nossos jovens não são aí aéreos, os nossos jovens têm pai, têm mãe, são filhos de alguém, os nossos filhos estão bebendo muito cedo, como eu sempre costumo dizer, e o diabo fez uma dobradinha, assim como tem aquela dobradinha de cigarro e cafezinho. Um cafezinho puxa um cigarro e um cigarro puxa um cafezinho. O diabo fez uma dobradinha muito pior do que essa, que é álcool e sexo, sexo e álcool. Os nossos jovens, os nossos filhos quase criança, estão bebendo, vão nos finais de semana, já começa na sexta-feira, para os barzinhos, para a lanchonete, saem, já começam a beber bastante. E são jovens ainda, claro, o álcool começa a correr nas veias. Para muitos deles é fogo nas veias, infelizmente, mas é. Nós não podemos ignorar isso. E imediatamente o diabo já faz a dobradinha. E que tristeza, gente. Os nossos filhos, pior ainda, as nossas filhas, entrando numa sexualidade errada por causa disso. E quanto jovem com a vida desmoronada, com a vida no chão. Pior ainda quando vão para as drogas. E você sabe que droga hoje não é somente com os jovens. Claro, a grande tristeza é a quantidade de jovens que já estão nas drogas. Mas quanto pai de família, quanta gente adulta nas drogas. Mas o que, que a droga indica? Por que é que a pessoa precisa refugiar-se na droga? Por que, que a pessoa precisa fugir? Porque isso é uma fuga. Por que, que a pessoa precisa fugir para as drogas? Porque ela não encontra resposta dentro de si. Não encontra. Não tem sentido para a vida. Então entra na droga. Em geral entra-se para experimentar. Mas vício é vício, e a droga pega. Daqui a pouco as pessoas estão com a vida destruída. Quanta gente já com a vida destruída por causa das drogas, mas não é só por causa das drogas. Quanto pai de família, quanto a mãe de família, quanta gente por aí com a vida no chão, não bebe, não se droga, mas com a vida no chão. A vida é um problema só. Mas por que isso? Está faltando alguma coisa, eu não tenho dúvida. Problemas nós temos e teremos, gente. Os problemas não são desculpa para nós destruirmos a nossa vida. Não são. Porque problemas nós teremos. Por exemplo, só para poder explicar. Existem toneladas de peso sobre nós da própria atmosfera. Essa massa de ar que está ao nosso redor é pesada. Mas você está sentindo peso na sua cabeça, sentindo peso nos seus ombros? Não. Sentindo peso de um lado direito, do lado esquerdo, mas esta massa de ar que está sobre nós, que se chama atmosfera, é pesada. É isso que, inclusive, além da gravidade, que nos retém no chão, nos segura firmes no chão e ninguém percebe. É um problema? É um problema. Nós caminhamos, todos os nossos movimentos, e que beleza, as nossas crianças são muito ágeis, né? Muito dinâmicas, a criança não tem parada. A criança parece as minhas mãos, né? Minhas mãos, meus braços, quando eu falo, eu não tenho parada. As nossas crianças são assim. E fazemos isso tudo debaixo deste peso. Gente, os problemas são assim. Os problemas estão por cima, estão por baixo, estão de lado. O problema não é desculpa para nós termos a vida destruída. Assim como Jesus disse, pobres sempre os tereis. Você se lembra dessa passagem na Bíblia? Ele podia dizer, problemas sempre os tereis, teremos. Problemas pessoais, problemas de família, problemas econômicos, teremos problemas. E eles não são, desculpa, eles não são razão, eles não são motivo para nós termos a nossa vida destruída, não são motivo. Não há razão para ter vida destruída por causa dos problemas. Pelo contrário, aí está o bonito. Por causa dos problemas nós vamos à luta, nós nos enchemos de força, de entusiasmo, ficamos fortes, ficamos firmes, vencemos os problemas, superamos os problemas, nos alegramos com os problemas vencidos. Que beleza, é assim. Não existe vida mole, não existe. Quem quer vencer na vida, e vencer na vida quer dizer vencer na vida. Portanto, se há vitória, quer dizer que houve luta. Vencer na vida é enfrentar problemas. Portanto, volto a dizer, os problemas que nós enfrentamos não são razão, não são motivo para nós termos a vida destruída. Pessoa triste, pessoa abatida, em depressão, carregando a vida, desculpe como o povo diz, né? Levando a vida com a barriga, mas já a cara da pessoa já mostra tudo. Pessoas destruídas, destruídas. E o duro é que pessoas destruídas acabam destruindo. Desculpe, já com a cara a pessoa está destruindo. Eu não quero que você seja assim. E muito mais, eu estou dizendo assim porque Deus não quer que você seja assim. Porque uma pessoa destruída é uma pessoa que acaba levando destruição. Desculpe mais uma vez, a cara da pessoa já assusta, já leva destruição. Muito mais as palavras dela, muito mais o que ela faz. Infelizmente, uma pessoa destruída é como uma pessoa envenenada. A pessoa envenenada envenena. Deus não quer você assim. Deus não quer. Gente, por que é que existe tanta gente com a vida destruída? É porque falta alguma coisa de essencial. E esse essencial é o que está revelado no Evangelho de hoje. Falta a palavra de Deus. Tua palavra é vida, vida em meu viver. Se a sua palavra é vida, vida em meu viver, faltando a palavra, falta a vida. Sua palavra é vida, vida em meu viver. Me ajuda? Sua palavra é vida, vida em meu viver. Sua palavra é vida, é meu Deus falando comigo. Repete. Sua palavra é vida, vida em meu viver. Tua palavra é vida, é meu Deus falando comigo. Portanto, se falta a palavra de Deus, falta a vida. Falta a vida. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Gente, aqui existe um segredo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá a vida. É a palavra de Deus que nos sustenta na vida. Uma pessoa que não tem a palavra de Deus, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, uma pessoa que não assimila a palavra de Deus, e por isso a pessoa que não vive a palavra de Deus, é uma pessoa sem vida, e portanto é uma pessoa que vai tendendo para ter a sua vida destruída. E aí acontece todos os desastres dos quais nós estamos falando agora há pouco. Mas ninguém de nós precisa viver assim. Quero ampliar. Talvez você tenha pessoas com a vida destruída, talvez você tenha pessoas destruindo com a própria vida dentro da sua casa. Talvez marido, marido que bebe, marido que se droga, marido que se prostitui, marido que adultera. Até isso, para nós homens, por que que tanta gente vai atrás de sexo? Tanta gente que parece que não vive sem sexo. Até a expressão, né? Não vive sem sexo. Mas meu Deus do céu, como é possível uma pessoa chegar a esse ponto? Não vive sem sexo? É que tem um buraco dentro dessa pessoa. Há um vazio muito grande dentro dela, que infelizmente ela aprendeu a preencher com sexo. E como é que vai viver esse sexo? Na prostituição, no adultério, estragando o próprio casamento, estragando a própria família, destruindo-se e destruindo. E quantas confusões que não vêm dali. Não me venha dizer que não venham confusões. Claro que vem. Vem para a própria pessoa. Vem com a pessoa com quem ele vive essa sexualidade errada. E vem imediatamente para a família, para a esposa em primeiro lugar, para o marido, pior ainda, se for uma mulher que está vivendo errado no seu casamento. A mulher adulterando, meu Deus, que coisa terrível. Então, primeiro, problema para aquele com quem a gente se casa. Segundo, problema para os filhos, para a família inteirinha. Além de ser problema para a própria pessoa, claro que é. Esse buraco que muitas vezes a pessoa tem dentro de si não vai ser preenchido por sexo nenhum, por ninguém, por ninguém. Por prazer nenhum, por prazer nenhum. O segredo está aí. O buraco, o vazio, não se enche com nada, não se enche com dinheiro, não se enche com prazer, não se enche com riqueza, não se enche com poder, não se enche com autoridade, não se enche com nada. Esse vazio só se preenche com Deus. Digo melhor, se Deus acabou não se encaixando lá dentro da gente, nada vai preencher, nada vai preencher. É como esses brinquedos de... como é que a gente chama isso? Aquelas figurinhas... quebra-cabeça, né? As pecinhas, todas elas retalhadas, e você precisa juntar as peças. Às vezes você procura, até porque se perdeu uma peça, ficou lá um vazio. Até talvez você conseguiu fazer todo o quebra-cabeça. A figura foi feita todinha, mas ficou um espaço vazio ali, de uma peça que estava faltando. Gente, o lugar de Deus no quebra-cabeça da nossa vida não é preenchido por nada, por nada. O próprio brinquedo, o quebra-cabeça, já indica. Só aquela peça perdida é que vai preencher. Muito mais se a peça perdida é Deus na nossa vida. Nada vai substituir nada, só Deus. E como é que Deus vem a nós? Aí que está o bonito. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, nós viremos a Ele. E nele faremos a nossa morada, gente. É palavra de Deus também. Aquele que me ama, disse Jesus, ouve as minhas palavras. Aquele que me ama, está no Evangelho de São João. Aquele que me ama, ouve as minhas palavras. E até ele diz, não é eu venho. É interessante até essa passagem de singular para o plural. Jesus está dizendo, quem me ama, ouve as minhas palavras. Mas logo depois ele diz, e nós viremos e nele faremos a nossa morada. Você já reparou que a Bíblia fala desse jeitinho? Era antes singular, primeira pessoa. Quem ouve as minhas palavras? E logo depois Jesus diz, aquele que me ama, eu disse mal, aquele que me ama, ouve as minhas palavras. Primeira pessoa, aquele que me ama, ouve as minhas palavras. Logo depois ele vai para o plural, e nós viremos e nele faremos a nossa morada. Por que esse nós? Porque não é só Jesus que vem. Vem Ele, mas vem o Pai também, vem também o Espírito Santo. Deus vem a nós, o nosso Deus é Trindade, o nosso Deus é amor. E como é que Deus vem a nós? A própria palavra está esclarecendo. Aquele que me ama, ouve as minhas palavras. E nós viremos, e nele faremos a nossa morada. Deus vem morar em nós. Não apenas Ele vem nos falar, como nós cantamos, sua palavra é vida, é meu Deus, falando comigo. Nós podemos até acrescentar assim, sua palavra é vida, é meu Deus, morando comigo. Verdade ou não é? Canta comigo assim, sua palavra é vida, vida em meu viver. Sua palavra é vida, é meu Deus, morando comigo. É isso, é meu Deus, morando comigo. É meu Deus, morando comigo. Gente, que beleza! É por isso que na sua casa é preciso que a palavra de Deus entre. Você precisa pedir a Deus. Porque o que é que vai colocar jeito na sua casa? Há muita gente pedindo, suplicando, né, para Deus dar jeito na própria casa. Tem razão. Mas o que é que vai dar jeito na sua casa? É a palavra de Deus. Esse é o jeito de Deus entrar na sua casa. E esse tempo é um tempo propício. Vocês até observaram aqui a coroa do advento. É bonito. É um enfeite litúrgico muito lindo. Aqui no meio de todos esses ciprestes estão quatro velas de cores diferentes. A verde, a roxa, a rosada e a branca. E a cada semana do advento vai se acendendo uma delas. Acende-se a verde, como está aqui, acende-se a roxa, acende-se a rosada, por fim acende-se a branca na última semana do advento. É bonito também você fazer isso em casa, você pode fazer isso em casa. É tão simples. Nós já estamos fazendo as árvores de Natal, é bom também. Mas, na verdade, o que devia vir antes, até enfeite de Natal que deveria estar na nossa casa agora, no tempo do advento, era a coroa do advento. A gente podia ter coroa de advento assim em vários lugares de casa, preparando o Natal. E chegando cada vez mais próximo ao Natal, então a árvore de Natal. Mas eu não vou querer corrigir o seu costume, está tudo bem, né? Até bom nós começarmos a ver enfeites natalinos nas nossas casas, ótimo, estamos esperando o Natal. Mas veja, é a luz que vai entrando na sua casa, é a palavra de Deus entrando na sua casa, é Deus entrando na sua casa. A sua casa precisa de Deus, porque o único capaz de dar jeito na sua casa é Deus. E como é que Deus vai entrar na sua casa? A própria palavra já disse, é pela palavra, é pela palavra. É preciso que todos da sua casa conheçam a palavra de Deus. Todos, todos. Seu marido, cada um dos seus filhos, seu pai, sua mãe. Veja o balanço. Gente, olhando só para a nossa família, como estamos mal ainda de palavra de Deus. Verdade ou não é? Deixa eu perguntar para você. Você não precisa responder, mas seja sincero no seu coração. Quantas são as pessoas que na sua casa acolhem a palavra de Deus? Quantas pessoas na sua casa conhecem a palavra de Deus? Quantas pessoas na sua casa vivem a palavra de Deus? Não é triste o balanço? Não é triste o balanço? Talvez você tenha que me responder que você é a única pessoa e ainda você é meio fraquinho ainda. Você precisa realmente pedir, pedir muito a Deus, e você precisa lutar, lutar muito para que a palavra de Deus entre na sua casa, entre na forma da Bíblia. Sim, também na forma concreta da Bíblia, a sua palavra precisa entrar na sua casa. Você precisa ter a Bíblia na sua casa, e cada vez mais a mão de todo mundo. A Bíblia não é um objeto de enfeite, não é aquele negócio daquelas Bíblias bonitas. Claro, você pode ter uma Bíblia bonita, porque é a palavra de Deus, mas não é aquele enfeite, uma Bíblia bonita, intocável, que está lá no armário, lá na prateleira, às vezes até mesmo na mesa, mas apenas como enfeite. Não, a palavra tem que estar na nossa casa como os utensílios domésticos, como os caldeirões, as panelas, as conchas, as espumadeiras, os garfos, as facas. A palavra de Deus, a Bíblia, precisa estar nas nossas casas como os instrumentos domésticos, os utensílios domésticos. Assim como não pode faltar na sua casa panela, caldeirão, frigideira, e colher, e garfo, e concha, espumadeira e tal. Precisa. Porque é com esses utensílios domésticos que você faz a comida, que vai levar vida aos seus igualmente. A sua casa, a sua família precisa da palavra de Deus concreta na Bíblia. E a Bíblia tem que ser instrumento como que de cozinha na sua casa. Para quê? Para dar alimento para todos os seus. Porque tua palavra é vida, vida em meu viver. Tua palavra é vida, é meu Deus. Falando comigo. Volta para o começo. Tua palavra é vida. Tua palavra é vida, vida em meu viver. Tua palavra é vida. Tua palavra é vida. É meu Deus. Morando comigo. Isto é meu Deus. Morando comigo. É mais. É meu Deus. Deus morando comigo. É morando com a gente. Deus precisa morar na sua casa, meu irmão. Deus precisa morar na sua casa, minha irmã. Na casa de Deus, a igreja, fica a Eucaristia. Nas nossas casas, não pode ficar a Eucaristia. A não ser em casos especiais, de licenças especiais. Há algumas famílias, são pouquíssimos os casos, que tiveram essa permissão de ter a Eucaristia na própria casa. Casas religiosas, várias casas da Canção Nova, isso é uma riqueza. Por serem como que casas religiosas, obtiveram os bispos a permissão de ter na casa um local, que é a capelinha, e na capelinha o Sacrário com o Santíssimo Sacramento. Que beleza! Mas nas outras casas todas, como é que nós teremos a presença de Deus? Porque os próprios santos padres dizem, o Deus que está na Eucaristia, o Jesus que está na Eucaristia está também na palavra, no livro da palavra. O Jesus que se dá na Eucaristia se dá na palavra. Claro, são presenças diferentes. São presenças diferentes. Deus pode fazer isso. Ele se manifesta, ele se faz presente na Eucaristia. É o máximo da presença. Mas Jesus se faz presente também na palavra. O jeito de Jesus estar quer dizer o jeito de Jesus morar na sua casa, morar, porque não é um Jesus morto, desculpe, não é um Jesus embalsamado, embalsamadinho, olha aqui, até estou fechando a minha Bíblia para você entender, um Jesus embalsamadinho, né, até com zíper assim, embalsamadinho na sua casa. Não, Jesus está vivo mesmo que a sua Bíblia esteja assim fechada com zíper. Jesus está vivo na sua casa. Não existe um Jesus embalsamado e um Jesus vivo, não. E o mesmo Jesus que está na Eucaristia está na palavra. Repito, são presenças distintas. O máximo da presença é a Eucaristia, mas o Jesus que está na palavra é o mesmo Jesus vivo, ativo. Que beleza, Jesus morando na sua casa. E é preciso, verdade, não é? Para dar jeito nas pessoas da sua casa, só Jesus. Por isso que o seu esforço a partir de você é ler a palavra de Deus. A Canção Nova tem uma riqueza. Até eu quero lhe dizer, no fim de semana do dia de Cristo Rei, na sexta-feira, sábado e domingo, na festa de Cristo Rei, nós começamos na Canção Nova o 25º ano de algo que aconteceu importante para nós. Houve um encontro lá na Canção Nova em Queluz, no final de semana, onde eu fiz duas coisas. Já na sexta-feira, falando a respeito do Senhorio de Jesus, eu acabei apresentando aos jovens que estavam ali um desafio. Quem queria deixar a sua casa, seus trabalhos, seus estudos, até mesmo quem namorava, deixar o seu namoro e vir para a Canção Nova para dar um ano para Deus. Naquela ocasião eu falei, dar um ano da sua vida para Deus. Expliquei bem para eles. Graças a Deus, um grupo aceitou. E logo no começo do ano seguinte, 78, nós começamos a viver em comunidade. E desses jovens que vieram para dar um ano da sua vida para Deus, logo logo começaram a surgir aqueles, como aconteceu com a Luzia, que logo percebeu que não era por um ano só, que não deram um ano da sua vida para Deus, deram a vida para Deus, e aí surgiu a Canção Nova. Nós estamos entrando a partir da festa de Cristo Rei, no 25º ano que isso aconteceu. Mas no mesmo encontro, gente, eu apresentei para aqueles jovens, foi uma coincidência providencial, Deus que fez assim. Foi bem depois que eu fui perceber isso, que na mesma ocasião eu fiz o desafio e os jovens aceitaram, e eu apresentei para eles o que era a Bíblia, foi escrita para você. Não existia livro ainda, eu nem pensava em fazer livro. O que eu sentia é que os jovens já estavam querendo ler a palavra de Deus, queriam conhecer a palavra de Deus, mas não tinham um método para eles poderem ler a palavra de Deus. Quando eu pedia para Deus, eu insistia com Deus que desse um jeito, um método, uma maneira de os jovens lerem a palavra de Deus. Porque os jovens pegavam a Bíblia, aquele livro grandão, né? Deixa eu ver aqui quantas páginas tem essa Bíblia. Você já reparou que as nossas Bíblias têm páginas muito fininhas, né? Esta Bíblia aqui, né, que está na minha mão, que é a edição da CNBB. Gente, só a Bíblia tem mais de 1.600 páginas. 1.641 páginas. Depois tem algumas páginas aqui ainda acrescentadas e tal, até o final ela vai à página 1653, vira para terminar 54. 1654 páginas. Os nossos jovens vinham diante desta Bíblia grande, esse livro grandão, 1600 páginas, e não sabiam o que fazer. E Deus me deu essa metodologia, que eu logo chamei, a Bíblia foi escrita para você. Eu estava dizendo para aqueles jovens, a Bíblia foi escrita para você. E eu insistia com eles, eu andava naquela sala, para um lado, para o outro, dizendo a eles, a Bíblia foi escrita para você, era pessoal. E eu explicando como ler, como ler, como ler, como ler, do jeitinho que depois foi para o livro. Depois, isso tornou-se um livro. Mas eu expliquei tudo para os jovens. Até como não tinha livro, eu mandei fazer alguns cartazes, vários cartazes, e fui pendurando na sala de palestras e explicando cartaz por cartaz como ler a Bíblia, em que ordem ler a Bíblia, como fazer o diário espiritual. E que bonito! Passamos o sábado explicando isso. Já no sábado à tardinha, era mais ou menos por esse horário, ao entardecer, provavelmente já era horário de verão, como agora, os jovens se sentaram nas escadarias, como essa escadaria que tem aqui fora, se assentaram na escadaria da casa de retiros da Canção Nova em Queluz, e ali sentadinhos nos degraus já estavam fazendo a leitura e o diário espiritual. Eu vi aqueles jovens sérios, em silêncio. Gente, eram quase 200 jovens. Para manter ordem, para manter silêncio, você sabe que não é fácil. Aqueles jovens estavam atentos, imbuídos do que estavam fazendo. E no meu coração, Deus colocava uma certeza, que nós estávamos começando uma coisa muito linda, muito linda, muito linda, muito linda. Pouco tempo depois, as edições Loyola acabaram imprimindo isso com o nome de A Bíblia Foi Escrita para Você, é o mesmo nome. Depois eu fiz uma revisão, melhorando, depois de 10 anos de nós vivermos isso, eu fiz uma revisão e escrevi um outro livrinho chamado A Bíblia no Meu Dia a Dia. Somente que foi publicado, mas o povo pedia tanto o primeiro, A Bíblia Foi Escrita para Você, que as edições Loyola continuou editando os dois. E hoje existem os dois, e há pessoas que adquirem um, adquirem outro. Tanto faz, claro, esse segundo, A Bíblia no Meu Dia a Dia, já é mais aperfeiçoado. Mas é este método. Hoje eu preciso dizer a você, assim como aqueles jovens não sabiam como ler a Bíblia, muitos de nós ainda hoje não sabem como ler a Bíblia, até querem, mas pelo fato de não saber como vai enfrentar, porque também não adianta você ficar lendo um pedaço aqui, outro pedaço lá, para você ler com fruto, claro, é sempre palavra de Deus, mas ler com fruto, eu preciso que você siga um método, e esse método não é complicado. Estou dizendo agora para você, você pode ter mil métodos, mas precisa seguir um. Um método você tem que seguir. Por que que você não segue o método da Canção Nova? Agora, qualquer método exige esforço. Foi o que eu disse aos nossos jovens. Isso vai exigir esforço, e exige mesmo. Mas qualquer coisa na vida exige esforço. Fazer ginástica exige esforço. Fazer caminhada exige esforço. Tudo na vida exige esforço. Adquirir vida, trazer Deus para a nossa vida, trazer Deus para a nossa casa, fazer com que Deus more na nossa casa, resolver os problemas da nossa casa, dar jeito na nossa casa, exige esforço. Eu não quero ofender você, mas talvez até hoje você só pediu que Deus desse jeito na sua casa. Só que Deus há muito tempo já estava mostrando, mas meu filho, para eu dar jeito na sua casa, é preciso que a palavra de Deus entre na sua casa. Na hora que a minha palavra entrar na sua casa vai ter jeito. É preciso que você comece a ler a Bíblia, e que a partir de você os outros comecem a ler a Bíblia, e para ler com fruto, leiam com método. Deus já estava dizendo, só que infelizmente você queria receber no mole, desculpe, queria receber no mole, como se a solução dos seus problemas caíssem do céu. Claro que cai do céu, no sentido que vem de Deus, mas para que realmente a sua casa tenha jeito, e as pessoas da sua casa tenha jeito, e a sua vida tenha jeito, para solucionar os problemas da sua casa, e os problemas da sua vida, e os problemas, agora quem são as pessoas problemáticas da sua vida? Quem são as pessoas que causam um problema na sua casa, na sua família? Quem são? Para que essas pessoas criem jeito, desculpe falar mais forte ainda, para que as ovelhas negras da sua casa, porque quem sabe até você já tem algumas pessoas da sua própria casa como as ovelhas negras da família. Só que para Jesus não tem ovelha negra, são todas ovelhas. Para que as ovelhas negras da sua família criem jeito, elas precisam da palavra de Deus. E que beleza, quando a palavra de Deus chegar até elas, elas deixarão de ser aquilo que nós chamamos de ovelha negra, elas vão ser simplesmente, seja de que cor for, ovelhas de Jesus. Tem jeito sim, não há pessoa que não tenha jeito. Eu sei que há casos difíceis, mas justamente para casos difíceis é necessário soluções difíceis, soluções que exijam esforço. Vai custar um certo esforço? Vai. Mas é preciso. Só que Deus é tão bom que vai facilitando, facilitando, facilitando para a gente. Acho que vocês se lembram que durante um longo tempo a Luzia fez pela Rádio Canção Nova, a Bíblia foi escrita para você, onde ela lia o trecho, onde ela ia ir pegando o princípio eterno, a promessa, a ordem de Deus, e levando as pessoas a escrever. Anos a fio a Luzia fez isso, e muita gente começou a fazer a Bíblia, foi escrita para você, começou a fazer o diário espiritual com a Luzia, ouvindo, acompanhando com a Bíblia na frente, e logo o programa era só de meia hora. Assim que a Luzia terminava a parte dela, as pessoas completavam por escrito o que faltava ainda completar, e rapidamente as pessoas faziam e começaram a entrar no método. Quanta gente encontrou o caminho. Deus vai facilitando. Foi sempre desejo meu, foi sempre desejo nosso termos isso também na televisão. E virou e acabou. Que o Laércio acabou aceitando. E hoje, todos os dias, né, uma hora da tarde, né, você repete depois, uma outra hora e tal. De manhã cedo, 5:30 da manhã, ele é repetição do início da caminhada, né? Mas então, para os madrugadores tem às 5:30 da manhã, né? E para os outros, a 1 hora da tarde, é meia hora só, né? Muitas vezes eu vejo, é logo depois do almoço, muitas vezes eu vejo, tá lá o Laércio fazendo o diário espiritual, não é apenas explicando, fazendo, e é isso mesmo, viu, meu filho? Eu estou contente, eu estou dizendo que estou acompanhando mesmo, né? Que livro você está agora? Agora, bom, eu já estou gravando Lucas. Tá frente, tá bom, então não vou te pôr em apuros, tá certo? Mas dia por dia, lá está o Laércio fazendo com as pessoas o diário espiritual. É Deus facilitando as coisas, é Deus entrando na sua casa, também com o método. Comece, mas veja, desse ou daquele jeito, nesse ou naquele método, é preciso que a palavra de Deus entre na sua casa. Por quê? Veja, eu só fiquei na primeira parte do evangelho. Só que eu preciso agora entrar na segunda parte, rapidinho. O próprio Jesus diz, e eu prefiro ler diretamente aqui na Bíblia. Até se você está com ela aí, vai comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Começamos no versículo 24, mas agora vamos para o versículo 26. Mateus 7, 26. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, É como um homem sem juízo. Jesus falou, sem juízo. Mulher sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia. Construiu, porque a vida vai se construindo, a família vai se construindo, o casamento vai se construindo. Veja, não tem como parar, a vida caminha. E porque a vida caminha, o casamento caminha, a família caminha. Não tem jeito de reter, gente. Não tem jeito de segurar. A vida caminha. Ou você constrói de um jeito, ou você constrói do outro. Ou você está construindo sobre a rocha, ou você está construindo sobre a areia. Não tem outro jeito. E a palavra de Deus diz, aquele que, ao invés de ouvir a palavra de Deus e pôr em prática, não faz isso. Não ouve e não põe a palavra em prática. É como aquele homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e derrubou. Ou então vieram as enchentes e derrubou. Ou então veio o vendaval e derrubou. Gente, nem são necessárias as três coisas. Uma delas já destrói. O vento destrói, a chuva destrói, a enchente destrói. Venha de que lado vier, já está destruindo. E é por isso que tem muita gente com a vida destruída. Talvez eu esteja falando com a própria pessoa. Repito, há muita gente já com a vida destruída no chão. E repito, talvez eu esteja falando com a própria pessoa. Estou falando com você, talvez. Com a vida no chão. Com a vida destruída. Vou lhe falar francamente, o que é que está faltando na sua vida? Está faltando Deus. E por que é que está faltando Deus? Porque está faltando a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus disse, aquele que me ama, ouve as minhas palavras. E nós viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Nesse Natal, dê a Jesus este presente. Gente, não basta. É bonito. E é preciso que aconteça, mas não basta cantar noite feliz, noite feliz. Não basta cantar isso. Vamos cantar? Claro que vamos cantar. Talvez até cantando noite feliz, pode dar no tom certinho. Talvez até cantando. A gente abra espaço para que Jesus entre na nossa casa. Mas não vai bastar cantar. Por que você não dá para Jesus este presente? De ele realmente entrar concretamente na sua casa e morar na sua casa, porque a palavra de Deus entrou na sua casa. E não fique reclamando que meu marido não faz e não vai fazer, que meu filho não lê e não vai ler a Bíblia, que a minha filha não é nada disso, e não adianta falar com ela que ela não vai mudar nada e que ela nem vai se importar com a palavra. Não adianta falar dos outros, não adianta. Tem que começar pela gente, tem que começar por mim, para que Jesus more na sua casa. É preciso que ele comece a morar em você. E como é que ele vai morar em você? Eu repito o que Jesus disse: aquele que me ama, ouve as minhas palavras. E nós viremos e nele faremos a nossa morada. E que impressionante, assim como aquele que tem a vida envenenada envenena, aquele que tem a vida salva por Jesus, que vem e mora na nossa casa, vai levar vida, vai levar salvação aos outros. Acredite nisso. Só que talvez você precise de muita palavra de Deus, você precise de assimilar muito a palavra de Deus, de viver muito a palavra de Deus, para você com a sua vida contagiar os outros que estão muito ruins, muito longe da palavra de Deus, muito afastados, muito endurecidos, muito de má vontade. Mas gente, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que ora, e tudo é possível aquele que se esforça, aquele que luta. Lute, lute, lute, lute, lute, lute. Lute, leve a palavra de Deus para dentro da sua casa, por você, que você seja o possuidor da palavra de Deus, que você assimile a palavra de Deus, se esforce, faça a Bíblia no meu dia a dia, faça a Bíblia no meu dia a dia, siga a receita da Canção Nova e tenha Deus morando em você, e faça com que isso aconteça em toda a sua casa. Que beleza o dia em que todos na sua casa estiverem lendo a palavra de Deus, Deus estará realmente morando na sua casa. Não é verdade que na medida que a palavra de Deus entra, na medida que Deus entra, os problemas saem? Não dá para dois morarem na mesma casa. Se Deus entra na sua casa, os problemas vão saindo, saem por debaixo da porta, saem pela janela, saem pela chaminé, saem. Saem. Mesmo que seja pela chaminé, mas saem. Acredite nisso, que você possa cantar realmente nesse Natal, esse noite feliz, porque realmente Jesus não somente nasceu, mas começou a morar na sua casa. Cante. Noite feliz. Vai ficando em pé. Noite feliz. E não ache estranho cantar. Justamente na primeira semana do Advento já cantar. Noite feliz é isso. Você precisa dessa noite feliz. Você precisa dessa vida feliz. Você precisa dessa família feliz. Você precisa dessa vida feliz. E vida feliz é vida com Cristo. E vida com Cristo é vida com a palavra de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Que realmente Jesus more na sua casa pela sua palavra. Mais uma vez, noite. Ó Jesus, Deus da luz. Ó Jesus, Deus da luz. Quão afável. Quão afável é teu coração. Que quiseste nascer. Que quiseste nascer. Nosso irmão. Nosso irmão. E a nós todos salvar. Senhor, o Senhor tem o direito de apressar, porque mais do que apressar, o Senhor está mostrando para nós lá na frente onde precisamos chegar. Por isso estou pedindo, Senhor, que venhas agora fecundar essa palavra que não foi minha, eu apenas fui o alto-falante. Que tu venhas, Senhor, terminar de fecundar a tua palavra, porque ela já foi fecunda, a tua palavra é sempre fecunda. Tu venhas fecundar, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Derrama, derrama, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs que estão aqui, sobre aqueles que ouvem pela rádio, sobre aqueles que veem pela televisão, Senhor. Sim, fecunda, Senhor, a palavra que caiu sobre eles em terreno, que seja fecundo, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Enche-os, Senhor, do Espírito Santo, para que pelo Espírito Santo, Senhor, eles possam ouvir a tua palavra, viver a tua palavra, pôr em prática a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque aquele que te ama, ouve as tuas palavras. E o Senhor virá e não virá sozinho, virá com o Pai, virá com o Espírito Santo, para morar conosco. Vem, Senhor, e mora conosco, pela tua palavra. Fecunda, Senhor, tudo isso pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Que seja realmente não apenas noite feliz, mas que seja vida feliz. Porque vida feliz é vida com Cristo e a vida com a palavra de Deus. Cantemos para terminar. Noite feliz. Vida. Vida feliz. Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar. Pode aplaudir, vamos aplaudir. Deus é providente demais. Graças a Deus. Imagina a força dessa palavra que fecunda tanto via satélite.